Gileno, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui do município de Cândido Salles, hoje participando desse importante evento aqui junto com a FETAG. O que que representa para o trabalhador rural do município de Cândido Salles essa reunião aqui hoje, Gileno? Essa reunião hoje aqui representa o trabalhador, um grande avanço, né, na questão da habitação rural. Na verdade, já é uma coisa, uma novidade, porque nunca houve, né, habitação rural nesse país. E devido, depois do governo Lula para cá, que foi implantado esse programa, né? Então, esse evento aqui, ele veio esclarecer algumas dúvidas, né, que vem tendo no nosso município. Algumas pessoas desvirtuando o programa, fazendo promessas falsas para o povo, né? Então, o que é que a gente fez? A gente trouxe logo a pessoa certa, né, para falar do programa, já também falando de algumas unidades que vão ser liberadas e de futuros cadastros que vão estar fazendo. Então, quer dizer, para a Cândido Salles é muito bom isso, porque além de esclarecer, já está vindo com uma proposta concreta, não é uma promessa, como diz aí o Rosivaldo, né? Então, isso aí vai, a partir de hoje, vai ficar claro qual a o que é a política de habitação no município de Cândido Salles, entendeu? E são 21 casas, segundo o Rosival falou, que está vindo com a possibilidade de mais 29, parece que são 50 casas no total. Isso, é assim, nós já, ao todo, já construímos 54 unidades entregue, entendeu? Já morando as pessoas. E vai sair agora mais 22 unidades, né? E nós temos a possibilidade agora de fazer de 50 a 60 mais inscrições, né? Aí, na verdade, pode ser que saia 60 ou pode ser que não saia, devido que às vezes tem trabalhador que não contempla dentro da documentação, mas pode ser que saia, entendeu? Então é isso. Então, esse evento aqui é um evento de formação, de entrega de unidades e de futuras unidades, entendeu? Então isso é uma coisa muito boa para o nosso município, entendeu? A gente observou aí o coordenador Rosival Leis falar e muitas vezes fazer citação à administração municipal que se houvesse uma participação maior, se tivesse o interesse do município, conseguiríamos muito mais casas aí através desse projeto. E o que a gente não vê, não é isso? É, com certeza sim, porque na verdade o sindicato, a gente sabe a limitação nossa, financeira, que a gente não tem estrutura financeira para poder, vamos supor assim, vamos fazer 100 unidades, 150 unidades. Nós não temos estrutura, porque tem uma contrapartida do município, né, de, vamos supor assim, a parte logística toda, quem faz é o sindicato. Então, o que acontece? Então, se o sindicato hoje tivesse uma parceria com a prefeitura nesse apoio, com certeza nós pleiteávamos mais unidades e o município ganhava mais casas, mais emprego, né, e mais recursos para dentro do município. Então, com certeza, essa parceria, se tivesse um prefeito que fechasse essa parceria com a gente, seria uma coisa maravilhosa para o trabalhador, entendeu? Nós observamos a participação de um ex-gestor político aqui no município de Cândido Salles, foi duas vezes prefeito, que é Jamil Tassioli, que está aqui hoje participando, e ele fez algumas intervenções, algumas perguntas aí para o coordenador, e se interessando, logicamente, lá pelo município. Como que você vê a participação de Jamilton hoje aqui nessa reunião? Rapaz, eu vejo como uma participação positiva. Por quê? Jamilton foi um prefeito de Cândido Salles, que ele foi um prefeito que cuidou da cidade, mas foi um prefeito bem que olhou para a zona rural. Então, assim, a participação dele aqui vem, mais uma vez, reafirmar isso, que ele é um cara que ele preocupa com o trabalhador rural. E a participação dele, eu vejo assim, eu sei que ele está aí, novamente, retornando à política de Cândido Salles, e para nós é muito importante. Se caso o Jaime vier confirmar essa candidatura dele e ele se elegendo, com certeza a parceria, nós teremos uma grande parceria com o Jaime, entendeu? Ele comprometeu isso com a gente, de ter essa parceria, não só na questão da habitação, mas em outras áreas, desenvolver a agricultura, porque hoje em Cândido Salles, a gente pode dizer assim, que não tem agricultura mais cansada, morreu. Se tem algum trabalhador aí que desenvolve algum projeto, é individual, abandonado, sozinho lá, sem nenhum acompanhamento técnico. Nós temos hoje uma secretária de agricultura que ela não funciona, você entendeu? Por quê? Ah, mas o secretário, na verdade nem é o secretário, porque também é o gestor, o principal, o prefeito, não dá apoio para a secretaria. Ele vê a secretaria como uma coisa inútil, que não tem nenhum valor para ele, entendeu? O que hoje a gente vê cansar assim, qual a secretaria importante do município de Cândido Salles? Ah, a saúde, né, que vê um recursinho bom, né? Ah, a secretaria de educação, que tem um dinheiro bom, tal, tal. Mas a agricultura, que não tem recursos, que vem de fora, mas só tem que ir. Eles não entendem o seguinte, que a Secretaria de Agricultura hoje, ela estando funcionando, ela capta recursos de dentro, de fora para dentro. Você entendeu? Enquanto no caso nós mesmo, quando nós conseguimos atingir aí alguns objetivos de projetos, aí, quantos mil ou milhões que entram no município? Através da agricultura que vem, entendeu? E gera emprego e renda. E outra coisa, a nossa cidade hoje, você pode ter certeza que ela funciona porque tem um trabalhador rural. É tanto que você vê meio de semana os ônibus que estavam chegando, descarregando e vão gastando dinheiro na cidade. Então, se a zona rural vai bem, a cidade também vai bem, entendeu? Tradicionalmente, nós somos aí um município ruralista, não é isso? Com certeza. Então, assim, eu vejo isso. Eu falei, até que eu já falei para Jaimilton o seguinte, se a zona rural produzir bem e ela vir bem, naturalmente, o comerciante que está ali com um empregado, ele vai precisar contratar dois. Aí gera emprego na cidade, entendeu? E impulsiona o crescimento do comércio na cidade. Então, assim, mas quando o município isola a zona rural, né, e deixa a zona rural lá jogada, então, quer dizer, aí a cidade também sofre com isso. Por quê? Porque o trabalhador lá que veio para a cidade gastar o seu dinheiro, ele não vai ter dinheiro para vir gastar aqui. Então, se nós tivéssemos uma cultura forte, uma pecuária forte, tivéssemos projetos que estão lá, que a gente poderia estar buscando com o apoio da prefeitura que não vem, aí o município está perdendo, com certeza, né? Nós, recentemente, estivemos em Vitória da Conquista, participando de algumas inaugurações lá que o governador Rui veio fazer em Vitória da Conquista, juntamente com o deputado Valdenor e Zé Raimundo. Na oportunidade, Jaimilton foi apresentado ao governador como pré-candidato, né, o candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores aqui de Cândido Salles. O que representa para o partido, você que já pertence a ele há muitos anos, o que representa hoje Jaimilton Accioli como grande liderança estar participando do Partido dos Trabalhadores de Cândido Salles? Rapaz, a vinda de Jaimilton e como pré-candidato aí do Partido dos Trabalhadores, isso já era uma coisa de muitos anos, nós tínhamos esse anseio, né, de isso acontecer, né? E Cândido Salles está passando por um momento difícil, então o retorno de Jaimilton à política, e principalmente pelo PT, que é um partido que tem um projeto voltado para os mais pequenos, isso apresenta muito para Cândido Salles. Porque todo mundo sabe que Jaimilton foi um prefeito, que ele desenvolveu muitos projetos aqui em Cândido Salles sem ter recurso, sem apoio do governo. Agora você calcula assim, Jaimilton, prefeito de Cândido Salles, com dois deputados de Porto, igual Valdenor e Raimundo, com apoio do governador e da presidente Dilma, com tudo isso que está vindo aqui para Cândido Salles, que a gente percebe que esse prefeito recebeu milhões e milhões de recursos, né, tanto em máquina como em obra e tudo aqui. Se fosse um prefeito, um bom gestor, que tivesse captado isso para o bem do povo, como Cândido Salles estaria muito melhor, entendeu? E além disso, então assim, Jaimilton é um cara que, como eu falo pessoal, Jaimilton representou a esquerda. Jaimilton foi do PMDB, mas do PMDB da esquerda. Jaimilton foi um cara que sempre do lado do trabalhador. Jaimilton é um cara que sempre votou em Lula, que sempre votou no PT. Então ele é um cara que foi bem-vindo dentro do partido, bem aceito, e eu acredito que a candidatura dele, sim, vai emplacar, sim, com certeza. Já emplacou, né? Está na boca do povo e vamos em frente. Ok, obrigado, viu, Jaimilton.